meu príncipe encantado, meu príncipe cansado. Cadê tuas botas de sete léguas e a tilim de Peter Pan? E tua esperança branca de neve, cadê quem levou? Quem levou? Meu príncipe espera. Príncipe suado, quer do beijo da bela adormecida e a espada de Condão e o país maravilhoso de Alice. Cadê quem levou? Quem levou? Príncipe assustado, meu príncipe queimado, corta a noite escura desta floresta, mata o fogo do dragão, traz além dos jogos de nossa festa pra eu poder brincar e sorrir. Esse pequeno